sucesso. E aí, DJ Nazareno Saudade. Vamos pra sempre. Depois que disse que um dia íamos ser felizes juntos, que eu ia ser o seu tudo, seu rei, o seu ar, que eu ia ser o seu mundo. Promessa de amor ferida o meu coração. Eu não duvidei, não dei ouvidos à razão. Promessa de amor ferida o meu coração. Eu não duvidei, não dei ouvidos à razão. Eu acreditei. Quem sabe apareça alguém no seu lugar. Fica longe de mim.

eu mexendo nos fusíveis. Desde quando você me deixou, subiu a serra, me deixou no boqueirão, arrombou meu coração, depois desapareceu. Fiquei na merda, nas areias do destino, me tratou como um suíno, cuspiu no prato que comeu. Bisson, um som digital e cristalino. Bisson. Banda 007. O amor é uma faca de dois legumes, a luz anal do vagalume que ilumina o meu sofrer. Eu ainda sinto seu perfume, um cheirinho de estrume. Não tá fácil de te esquecer. Toda vez que eu lembro de você, me dá vontade de bater, te espancar, ó meu amor. Só porque ele é lindo, loiro e forte, tem dinheiro e um escorte, como mods você me trocou. Subiu a serra, me deixou no boqueirão, coração, depois desapareceu. Fiquei na merda, nas areias do destino. Vive telefonando pro meu celular. Meu Deus, será que é aquela que me faz sonhar? Já perdi tantas noites de sono, curtindo o frio do abandono. Não sei por que ela insiste em me machucar. Meu Deus, a minha vida sem ela não tem mais valor. Eu sou capaz de qualquer coisa pra ter esse amor. Se for preciso, eu brigo com o mundo por esse sentimento profundo. Confesso, sou capaz de tudo pra poder te amar. Liga, liga mais uma vez. Esqueço o que você me fez. Eu quero de novo te amar. Liga, liga pra me dizer que eu sou seu doce prazer e que não vai me deixar. Adilson Ribeiro. Bisson, um som digital e cristalino. Batidão! já acabou. O que pensavam de você? Vai dizer, se perguntarem pra você, se vai dizer que hoje eu é quem dito as regras, que você obedece. E um mais um que hoje se dedica a mim, que se dedica só a mim. Como se eu fosse um mágico, eu te transformo. Italiano. O que é que eu vou fazer pro meu coração entender a nossa despedida? Você não me ensinou a suportar a dor, me deixando sem saída. Foi só casos e paixões, deixando sem razão. Estou tentando te esquecer, não consigo mais. A cabeça está doendo, não consigo respirar. Você tá quase me matando com as mesmas perguntas. Você não me ama mais, você não me quer mais, você tem outra pessoa. Você tava me traindo, você tá me enganando, você tá mentindo pra mim. Diz a lenda que ele cansou, que as perguntas um som digital e cristalino. Você tá me sufocando com o seu ciúme. Não vou aguentar essa pressão. A cabeça está doendo, não consigo respirar. Você tá quase me matando com as mesmas perguntas. Você não me ama mais, você não me quer mais, você tem outra pessoa. Você tava me traindo, você tá me enganando. Você tá... Mesmo longe não deixo esperar. Em cada segundo eu vou mostrar o quanto eu te quero. Não será razão. Tá longe, mas perto do coração.